Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 5 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Ibope: Dilma tem 37% das intenções de voto, Marina 33% e Aécio 15%. Médica presa por ordenar corte de pênis do noivo diz que não foi mandante. STF marca interrogatório de Maluf sobre lavagem de dinheiro em obra. Por propaganda institucional, TSE multa Graça Foster em 212 mil. Presidente ucraniano se reúne com líderes de potências ocidentais. Jihadistas do Estado Islâmico sequestram dezenas de pessoas do norte do Iraque. Supremo abre ação criminal contra senador Jaime Campos por peculato. Dilma e Aécio fazem ataques velados à Marina no horário eleitoral. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. A infiltração marítima deixa o dia nublado e com chance de garoa no Espírito Santo e nos vales do Jequitinhonha e Rio Doce. No litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro e entre a Zona da Mata e o norte de Minas Gerais, o sol aparece entre nebulosidade variável. Sol forte nas demais áreas. Região Norte. O sol aparece com força na maior parte do dia na região norte. Não chove em Roraima, no Amapá, no norte do Pará e no centro-sul de Rondônia. Ao longo do dia, o tempo abafado favorece a formação de nuvens e há previsão de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Nordeste. Frente fria, mais afastada para alto mar, espalha nuvens sobre o Nordeste. Apenas no norte do Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e interior de Pernambuco, o sol brilha forte e não chove. Dia nublado e com garoa no centro-sul da Bahia. Nas demais áreas, chove de forma isolada. Região Sul. Nova frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul e deixa o tempo instável no centro-oeste gaúcho, onde chove várias vezes ao longo do dia. Entre o leste do Rio Grande do Sul e o Paraná, o tempo segue firme e sem chuva. No restante da região, chove de forma isolada a partir da tarde. Região Centro-Oeste. Muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia no centro-norte de Goiás e no Distrito Federal. Tempo abafado e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde, no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região, o sol predomina e não chove. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado. Saúde com beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A justiça decretou nesta quinta-feira a prisão temporária da monitora que foi filmada agredindo crianças de até 2 anos de idade numa creche pública no município de Porto Ferreira, a 228 quilômetros de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a funcionária pública não foi encontrada pela polícia e é considerada foragida. A prisão temporária é por 30 dias. A polícia informou que as crianças choravam no momento de ir para a creche, que fica no bairro Cristo Redentor. Algumas delas voltavam com marcas roxas pelo corpo, o que fez vários pais desconfiarem da situação. Um deles tomou a iniciativa de pôr uma câmera na mochila do filho. Nas imagens, é possível ver a monitora puxando o menino pelo braço e o jogando com força no tapete. Depois ela bate em outro menino, o sacode violentamente e o coloca de castigo na parede. Segundo o delegado Miguel Capo Bianco, a suspeita pode ser enquadrada nos crimes de maus tratos, com pena de até 1 ano, e tortura de 2 a 8 anos. Por ser agente pública, a condenação pode aumentar. O delegado afirmou ainda que a outra funcionária que acompanhava as agressões feitas pela colega e que não reagiu também é investigada, será ouvida e pode ser considerada coautora do crime. O Supremo Tribunal Federal abriu ação criminal nesta quinta-feira contra o senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, por peculato, desvio de recursos públicos na compra de medicamentos e equipamentos de saúde sem licitação, quando era governador de Mato Grosso. Em 1994, ele autorizou a aquisição por julgar haver situação de calamidade em Peixoto de Azevedo, cidade garimpeira no interior do estado, em que havia casos de malária. Segundo o Ministério Público, no entanto, laudos mostraram que não houve emergência que justificasse a contratação especial. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio chegaram a votar contra o recebimento da denúncia porque entendiam que o crime estava prescrito por já ter mais de 20 anos. O advogado de Campos, Ruelder Rolim, disse que não houve peculato, que o governador autorizou a compra como mera formalidade e que havia motivo para a contratação emergencial. O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira a liberação da abertura de cursos de medicina em 39 cidades. As vagas autorizadas serão oferecidas em 11 estados: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná. Inicialmente, 205 municípios participaram do edital divulgado pela pasta com os interessados em sediar os cursos. Mas de todos os 154 que enviaram a documentação requerida, somente 39 preencheram os requisitos. Esses municípios foram escolhidos de acordo com critério que analisa a estrutura necessária para ter as faculdades e a interiorização das escolas. Outros 7 municípios foram selecionados, mas têm de fazer adequações em 6 meses para ter as escolas. A lógica faz parte de um dos pilares do Mais Médicos, que tem o objetivo de abrir 11,5 mil novas vagas de medicina até 2017. Desse total, já foram autorizadas 4.199 novas vagas, sendo 1.668 em 2013 e 2.531 neste ano. O próximo passo é definir quais são as universidades que abrirão os cursos, que podem ser privadas ou públicas. Nos 39 municípios, devem ser abertas pelo menos mais 2 mil vagas, segundo a pasta. Tribunal Superior Eleitoral multou a presidente da Petrobras, Graça Foster, em R$212 mil. Na noite desta quarta-feira, os ministros consideraram que a estatal veiculou propaganda institucional em período de eleições, o que é proibido. A publicidade que tinha sido suspensa em julho por uma liminar do ministro Admar Gonzaga tratava da modernização de refinarias e da produção de gasolina com menos teor de enxofre. A gente faz tudo para evoluir sempre, dizia a publicidade. Por isso, modernizamos nossas refinarias e hoje estamos fazendo uma gasolina com menos teor de enxofre. Um combustível com padrão internacional que já está nos postos do Brasil inteiro, para levar o melhor para quem conta com a gente todos os dias, você. Mas, para a campanha do candidato Aécio Neves do PSDB, a propaganda beneficiava a candidata à reeleição Dilma Rousseff do PT, que não foi multada pelos ministros hoje. A campanha Tucana acusou a Petrobras de não fazer publicidade de nenhum produto ou serviço que tenha concorrência no mercado. O deputado candidato à reeleição Paulo Maluf, do PP de São Paulo, deverá ser interrogado em até 30 dias, determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ele responde a uma ação penal porque, segundo o Ministério Público, participou de esquema internacional para lavar dinheiro de corrupção em meio às obras da Avenida Águas Espraiadas, em São Paulo. O depoimento será tomado pela Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo. O processo corre sob segredo de justiça e tramita desde 2006 no Judiciário. No ano passado, o caso foi parar no STF, onde ficou paralisado durante mais de 4 meses, sem que a defesa de Maluf indicasse se tinha interesse em ouvir testemunhas no exterior. Segundo a denúncia original, durante a gestão de Maluf na Prefeitura de São Paulo, de 1993 a 1996, houve corrupção nas obras da avenida. Parte do dinheiro obtido de forma ilícita foi parar na conta Shanani, em Nova York, nos Estados Unidos, de acordo com os procuradores. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voit Schumas. Meus caros ouvintes e leitores, daqui a exatamente um mês estaremos nas urnas escolhendo, dentre outros, o futuro presidente do Brasil. Se Dilma, a continuidade de 12 anos de um partido no poder. Vocês sabem a minha posição? Acho muito tempo. É quase uma dinastia. Não foi para isso que houve uma revolução e uma resistência a ela. Dentre outras razões, porque estava se prolongando mais do que o previsto e nada a ver com o desejado. Ainda se Dilma se rebelasse contra o fisiologismo, os adeptos da boquinha e pregasse mudança radical na sua forma de governar, teria chance de mais apoio. Mas quem acredita ou acreditaria nesta altura do campeonato? Se fosse clara e explícita e em nome da contenção dos gastos públicos prometesse reduzir o número de ministérios para menos da metade, com o que sabe se é possível administrar o país, e que faria aquilo que o Brasil precisa, combate à corrupção, a falta de cumprimento dos cronogramas que atrasam obras e desviam milhões, e que de imediato exigiria compromissos com um projeto de governo e não com os cargos, daí aceitaria a manutenção da sua ampla base de apoio. Prioridade de fato para saúde, educação e segurança. Mas quem acreditaria? Assim que também exige-se que Marina Silva esclareça algumas questões cruciais, como a saúde e os médicos cubanos, a agressão a Yohanny Sánchez, a cubana rebelde, política fiscal, inflação, política de desenvolvimento da indústria, agências reguladoras, sobre os 39 ministérios e a responsabilidade de Lula, que não sabia do mensalão. O que ela pensa sobre política externa? Infraestrutura, exportações, política de emprego e renda?

onde os habitantes haviam queimado uma bandeira do grupo e incendiado um de seus postos militares, anunciou a polícia. Os jihadistas, que abandonaram a aldeia de Tal Ali, na província de Kirkuk, voltaram com reforço e sequestraram inúmeros habitantes, informou a fonte. O Estado Islâmico já realizou sequestros em massa no Iraque, onde assumiu o controle de vastas áreas do território depois de uma violenta ofensiva iniciada em 9 de junho, no norte de Bagdá. Um relatório da Anistia Internacional afirmou esta semana que o Estado Islâmico realiza uma campanha sistemática de limpeza étnica no norte do Iraque, com execuções em massa. Citando testemunhos horríveis de sobreviventes, a Anistia acusa os jihadistas de cometerem crimes de guerra, sobretudo execuções sumárias em massa e sequestros, visando sistematicamente as minorias do norte iraquiano. Segundo a organização, os principais alvos têm sido os cristãos, turcomanos, xiitas e os yazidis. Em 25 de agosto, a alta comissária da ONU de Direitos Humanos, Navi Pillay, já havia acusado os jihadistas de fazer uma limpeza étnica e religiosa no norte do Iraque. No relatório intitulado Limpeza Étnica de Proporções Históricas, a Anistia diz ter provas de que as chacinas aconteceram em agosto na região de Sinjar, onde viviam muitos yazidis, uma minoria curda não muçulmana. Os Estados Unidos estão preocupados com a possibilidade de que armas químicas não declaradas pelas autoridades sírias possam cair nas mãos de extremistas, como o Estado Islâmico. Revelou nesta quinta-feira a embaixadora americana junto à ONU, Samantha Power. O Washington está preocupado com as discrepâncias e com a grande possibilidade de haver omissões reais na declaração do regime sírio sobre seu arsenal químico, explicou Power. Os grupos extremistas têm aterrorizado todos que mantêm contato com a Síria e o Iraque. E estes estoques de armas, se ainda existem, podem cair em suas mãos, disse a diplomata em alusão ao Estado Islâmico. Power destacou também que o Conselho de Segurança da ONU, presidido pelos Estados Unidos, está muito atento a este tema e considerou que a comunidade internacional deve seguir pressionando pelo esclarecimento de todas as discrepâncias e omissões nos relatórios da Síria. Ao menos 17 pessoas morreram nesta quinta-feira em 2 atentados com carro-bomba em bairros majoritariamente xiitas no norte de Bagdá, informaram fontes médicas e da segurança. A primeira explosão ocorreu em uma área com lojas, restaurantes e cafés no bairro de Kadimiyá. Segundo as fontes consultadas pela AFP, há pelo menos 11 mortos e 32 feridos. No bairro de Carrada, no centro de Bagdá, um segundo carro-bomba explodiu perto de lojas que vendiam bebidas alcoólicas. 6 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. O barulho das sirenes, das patrulhas e das ambulâncias ecoava no local do segundo ataque, em meio aos destroços de um veículo na rua estreita, constatou um jornalista da AFP. Os líderes da OTAN acusaram nesta quinta-feira a Rússia de não ter dado um passo em direção à paz na Ucrânia depois do anúncio de um possível cessar-fogo entre Kiev e os separatistas, que levou o presidente ucraniano Petro Poroshenko a manifestar um otimismo prudente. Em vez de reduzir a tensão nesta crise, a Rússia só aumentou, afirmou o secretário-geral da OTAN, Anders Fogh Rasmussen, em uma entrevista coletiva à imprensa, depois de uma reunião do Conselho Ucrânia-OTAN. Pouco antes, os Estados Unidos anunciaram que estavam preparando novas sanções contra a Rússia, em coordenação com a União Europeia, que prepara uma nova rodada de sanções econômicas e deve tomar uma decisão política para aplicá-las na sexta-feira. Se a Rússia aumentar a tensão, estamos preparados para intensificar a pressão, indicou a Casa Branca. Os aliados da OTAN, que realizam uma cúpula de 2 dias até sexta-feira em Newport, Grã-Bretanha, haviam fixado como maior objetivo mostrar sua união frente à Rússia e manifestar apoio à Ucrânia. Ainda em resposta à crise na Ucrânia, os Estados Unidos preparam um novo pacote de sanções contra a Rússia, em coordenação com a União Europeia, afirmou nesta quinta-feira uma fonte da Casa Branca. Trabalhamos em coordenação com os europeus, afirmou Bill Rhodes, conselheiro adjunto de Segurança Nacional do presidente Barack Obama, acrescentando que se a Rússia aumentar a tensão, estamos preparados para pressionar mais. Os Estados Unidos foram os primeiros a impor sanções à Rússia contra setores econômicos e autoridades próximas ao presidente Vladimir Putin, desde o início da crise. A União Europeia levou mais tempo para impor restrições à Rússia devido aos importantes laços comerciais do bloco com Moscou. A União Europeia deve concluir ainda hoje uma nova série de sanções contra a Rússia, que só precisará do aval político dos 28 líderes do bloco para ser aplicada. Recebido por milhares de partidários, Afonso Dhlakama, líder histórico da oposição moçambicana e ex-guerrilheiro, saiu nesta quinta-feira da clandestinidade para chegar a Maputo, capital de Moçambique, onde se reunirá na sexta-feira, hoje, com o chefe de Estado para consolidar o cessar-fogo estabelecido em agosto. O líder da RENAMO, de 61 anos, chegou ao aeroporto da capital, segundo um jornalista da AFP. Ele vai se reunir com o presidente Armando Guebuza, hoje, para selar o acordo de paz alcançado pelos negociadores de ambas as partes em 25 de agosto. Nós estávamos esperando por este momento há muito tempo, disse a AFP, um partidário de RENAMO, Elias Arnaldo. A Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, era, originalmente, uma guerrilha antimarxista que lutou contra o governo da Frelimo, Frente da Libertação de Moçambique, durante uma longa guerra civil que causou a morte de 1 milhão de pessoas entre 1977 e 1992. Durante o conflito armado, graves violações dos direitos humanos foram cometidas, incluindo o sequestro de crianças, usadas depois como escravas e soldados. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um breve intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Üdítgettünk néhány pohár sört. Szép uncsét. imenso viu luminar. De novo pe larga mare am plecat. Comunțam ein letztes Mal mit mir, ein letztes Mal bei Nacht. Φύγαμε με δυο σημάδια πριν δυο χρόνια και δυο βράδια δίχως λογική. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venha ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Ouvinte, conhece aquela história de que nos dias de hoje já não se cria, apenas se recria? Pois, nem tudo o que parece é. Lady, hear me tonight. As músicas contam muito mais histórias do que as suas próprias letras e nada é ao acaso. De onde parte? Um programa onde traçamos todo um percurso através dos tempos, das melodias e da arte de as recriar. De onde parte? Todas as quintas-feiras, às 7h15 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Economistas ligados a Dilma Rousseff, a Marina Silva e a Aécio Neves deixaram de lado a formulação dos programas de governo e entraram de vez no debate eleitoral. Ao discursarem em um seminário para uma plateia de bancários da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, ANAB, cada um defendeu qual seria o melhor modelo de desenvolvimento para o país. De um lado, Mansueto Almeida, que contribui com a formulação do programa de governo de Aécio Neves, e Alexandre Hans, um dos analistas que auxilia Marina Silva, avaliaram que o executivo deve seguir uma postura de menor intervenção na economia. Do outro, Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores, PT, defendeu que o Brasil é um dos poucos países que diminuiu a pobreza e as desigualdades sociais simultaneamente. Para Almeida, uma vitória de um candidato a presidente da oposição levaria a uma forte entrada de dólares no país. Ele sugeriu que parte desse processo seria atrelado à nomeação de Armínio Fraga para o Ministério da Fazenda. O economista também criticou as intervenções diárias no mercado de câmbio promovidas pelo Banco Central e desqualificou as teorias de que o PSDB só governaria para os ricos. Quem era rico no governo FHC continuou durante os mandatos de Lula e de Dilma, disse. Rands, por sua vez, defendeu que o Banco Central deve ser autônomo e isso deve ser previsto em lei. Ele contou que estudou com o atual presidente da Autoridade Monetária, Alexandre Tombini, e o classificou como um ótimo economista. Mas ele não fez aquilo que ele sabe que deveria e sempre segue o que a presidente manda fazer, criticou. Um monitor que presta serviços à Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, SEJAP, do Maranhão, foi baleado durante um tumulto no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, na manhã desta quinta-feira. As primeiras informações dão conta de que o tiro foi disparado por um dos presos. Três detentos também se feriram durante a confusão. Segundo a SEJAP, os quatro feridos, que não tiveram os nomes divulgados, foram imediatamente socorridos e passam bem. A secretaria também garante que o tumulto foi rapidamente contido e está sob controle. Agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Grupo Especial de Operações Penitenciárias, GEOP, e do Grupamento Tático Aéreo, GTA, foram acionados. Maior estabelecimento prisional do Maranhão, o Complexo de Pedrinhas, tem sido palco de constantes rebeliões, brigas e assassinatos de presos. Só este ano, 14 detentos já foram mortos no interior da unidade. O último homicídio ocorreu no dia 27, no centro de triagem da penitenciária. Duas pesquisas de intenção de votos para presidente da República, realizadas pelos institutos Ibope e Datafolha, divulgadas ontem, mostram a candidata Dilma Rousseff, do PT, que tenta a reeleição na dianteira. O Ibope indica que a petista, em queda uma semana, conseguiu reagir e somou 3 pontos percentuais. A petista saltou de 34% no levantamento anterior para 37%. A candidata do PSB, Marina Silva, segundo o Ibope, segue em ascensão. Ela apresentou um crescimento ainda maior do que o da petista. Pulou de 29% para 33%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tecnicamente, as duas estão empatadas. O mesmo quadro de empate técnico é apresentado pelo Datafolha. No entanto, o Instituto aponta que Marina Silva parou de crescer. Ela aparece com os mesmos 34% do levantamento anterior. Dilma subiu 1 ponto e agora tem 35%. A petista continua apresentando a maior taxa de rejeição, 31%. No entanto, o novo levantamento mostrou uma queda de 5% em relação à pesquisa anterior. Já o índice de rejeição de Marina Silva subiu de 10% para 12%. O candidato Tucano continua com 18%. A pesquisa Ibope, contratada pelo jornal Estado de São Paulo e pela Rede Globo, entrevistou 2.506 pessoas em 171 municípios. O questionário foi aplicado entre domingo e terça-feira. A cantora Alcione passou mal durante um voo do Rio de Janeiro para São Luís, no Maranhão. Ela sentiu crise de bronquite e uma forte falta de ar e precisou sair da aeronave, segundo publicação da Assessoria de Comunicação em Rede Social. A artista viajava para participar de uma gravação especial do DVD da cantora Flávia Bittencourt. Apesar do mal-estar, Alcione já está em casa e não precisou ser internada. A Marron dormiu bem. Está aproveitando o dia para descansar, isso no dia de ontem, informou a assessora. Na próxima semana, a cantora não tem eventos programados na agenda. Os três candidatos com maior porcentagem de intenções de voto nas pesquisas eleitorais citaram os adversários nos programas de TV desta quinta-feira. Sem fazer ataques pessoais, os presidenciáveis mencionaram os concorrentes de forma defensiva. Dilma Rousseff, do PT, fez menção indireta à Marina Silva, do PSB, enquanto esta preferiu falar dos ataques que tem recebido desde que subiu nas pesquisas. Marina seria vitoriosa no eventual segundo turno, segundo levantamentos do Datafolha e do Ibope divulgados. Aécio Neves, do PSDB, falou mais abertamente e se colocou como a melhor escolha do eleitorado para promover uma mudança no país. A candidata à reeleição Dilma Rousseff, do PT, dedicou o tempo disponível à educação. Apenas no encerramento do horário, uma das apresentadoras fez menção à candidata do PSB, Marina Silva, mas sem citar o nome da concorrente. Dilma tem feito muito e vai fazer mais com novas propostas, garantindo que 75% das riquezas do pré-sal vai para a educação. Muito diferente de certa candidata que não quer usar o pré-sal. É hora do Brasil se unir para defender o pré-sal, sugere. A propaganda eleitoral é encerrada com a frase: ser contra o pré-sal é ser contra o futuro do Brasil, referindo-se à posição de Marina de apostar em fontes de energia alternativas e tirar o foco do pré-sal. Já o programa de Marina Silva é aberto com uma fala da candidata sobre as disputas entre os três principais nomes da corrida eleitoral. Não vamos desperdiçar nosso tempo com ataques, como fazem os adversários. Essa não pode ser uma disputa do poder pelo poder, mas um debate sobre um novo tipo de desenvolvimento e uma nova forma de fazer política, disse. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira. Bom final de semana. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.